voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para não. Lisboa, tens com namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Bem, 14 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, eu à volta das 15 horas cá estou com a minha nova receita e até lá vamos continuar sempre com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora, hoje somos o dia 7 de junho de 2023 e muito bem. Ora, então vamos ficar aqui com Ave Maria do Coração. Então, para todos que estão à escuta da minha emissão, uma continuação de uma boa tarde e até já. Esses teus olhos, Maria, são azuis que linda cor. Podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é te adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição.

tempo de chegar. Oh, imigrante, tornas a vir. Oh, imigrante, há tempo de partir. Oh, imigrante, vai devagar. Oh, imigrante, há tempo de chegar. Apaixonada por você, dessa vez não vai ter jeito, não. Quando me beija e me abraça, é que um gole de cachaça me embriaga o coração. Quando me beija e me abraça, é que um gole de cachaça me embriaga o coração. Apaixonada por você, eu vou cantando essa canção. Eu sou feliz, é desse jeito, uma viola no peito e você no coração. Eu sou feliz, é desse jeito, uma viola no peito e você no coração. Ora, muito bem, 14 horas e 31 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória para um senhor que me ligou, é brasileiro, mas ele também não disse nome, eu também não perguntei, mas vai ser uma música dedicada para ele, que ele pediu para todos os portugueses e para todos os brasileiros e para os estúdios da todos os animadores da Rádio Arcanciel e para todo o auditório. Ora, o meu muito obrigado por estarem sempre na escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar com Roberto Leal, para todos os benfiquistas, portistas de Portugal, para todos os profissionais. Ora, então, aqui vai. Roberto Leal, que nos deixou muitas saudades e está sempre no nosso coração. Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Para todos os campeões de Portugal de futebol.

bem abaixo, põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai acima, bem abaixo, vai acima, bem abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar, quero ouvir toda a gente dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Ora, muito bem, 14 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito bem. Ora, então, tenho aqui uma dedicatória para o Sr. Manuel da Silva, da Suíça, que pede uma música para a sua família, para todos o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado, e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então, aqui vai Carlos Pires. Foste embora, não faz mal. Ora então, fiquem bem, até já. Fostes embora, fiquei a chorar. Sem amor na vida e sem mulher para amar. Fostes embora, fiquei a chorar. Sem amor na vida e sem mulher para amar.

Ora, muito bem, 14 horas e 52 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel, 96.2. Ora então, vamos ficar com Joaquim Sena. Querida mãe, eu te agradeço para sua mãe Maria Antónia e para todas as mães que estiveram, que foi o dia da mãe no domingo. Ora então, para elas todas que estão à escuta da minha emissão, aqui vai para elas todas, Joaquim Sena, querida mãe, eu te agradeço. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e até já. Parece que não vai dar. Pronto, vou tentar novamente. Agora vou passar outra música e vou tentar. Então, até já. Muito bem, 14:57, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Claude François, que nos deixou 11/3/1978. Ora, então vamos ficar com a linda música que eu ofereço para o nosso Florentinho amigo, que nos grava as nossas emissões, e para o Sr. Ferreira, que foi um grande animador daqui da nossa Rádio Arcanciel, e para todo o auditório, e para todos os animadores, e para Nicolá, e para todos os outros que estão sempre à escuta da nossa Rádio Arcanciel. Ora, então, vamos ficar com o nosso saudoso Claude François. Alô, mamã. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont seuls de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et si c'est ton âge, mon enfant? À l'hôtel Beau Rivage, aimes-tu la plage? Oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, sympathie? Oh, dis-lui toute ma peine. Combien toutes les deux, moi, je vous aime. Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent. Ora, é muito bem. Ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Souza, de João de Souza, para Rui de Brito e para o Sr. Rui, que é outro senhor que trabalha todos juntos. Ora, então, para eles e para todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel, aqui vai esta linda música que é Boa Portugal, mas vou com saudades. Ora, então, uma continuação de uma boa tarde e até já. muito bem. Ora então, vou eu para a minha receita da culinária de hoje. Ora então, vai ser massa de cavidela. Ora bom, então pegamos num bom frango, cortámos-lo a cabeça, não é? E apanhámos o sangue como se fosse igual para fazer um arroz de cavidela. É tudo igual. Só que em vez de ser arroz, é massa. Em vez de deitar arroz, vai deitar massa. Pronto, mas como sabe, eu vou dar a minha receita, como é que eu faço o meu arroz de cabidela, não é? Então, escolho sempre um bom frango, a partir de meio ano. Porque é quase como as crianças. Começam a ser adultas aos 18 anos. E um frango, para ser um frango bom, saboroso, tem que ter, pelo menos, para cima de meio ano. E antes, a carne não é muito gostosa. Então, preparamos o frango, não é? Apanhamos o sangue, não seja para fazer um arroz de cabidela. E pronto. E então vamos fazer um bom refogado. Um bom refogado. Enchemos o tacho, o fundo do tacho, onde vamos fazer essa massa de azeite. E deitamos lá duas boas cebolas. Se for para fazer um frango inteiro, é um bom tacho e um frango. Então, fazemos esse bom refogado, deixamos alourar a cebola, a castanhadinha, mas não queimada, mas castanha. Depois de estar, deitamos lá então uma tigela boa de água lá para dentro e vamos deixar refogar essa cebola castanhinha ali, a marinhar um bocado. Depois vamos juntando os ingredientes lá para dentro. Dois bons dentes de alho picados lá para dentro. Uma boa garfa de sal lá para dentro. Deitando-lhe também um bom ramo de salsa. Um molhinho de salsa. Três folhinhas de loureiro. E vamos deixar marinar aquilo tudo um bocado. E vamos acrescentar aí depois mais duas tigelas de água, conforme vocês forem vendo que vai sendo necessária. Mas com o sal bem peladoso lá dentro, porque o frango vai refogar e depois vamos acrescentar, depois de ele estar refogado para fazermos o arroz, ele vai ter que levar mais água e então aí o frango já está gostoso por ele, porque ficou a estufar nesse guisado bem gostoso. Então aí o frango fica mesmo gostoso, a sua própria carne. E vá lá, e vocês partem o frango lá para dentro, com bem ferver, quando está a ferver, não é? No refogado, com bem o refogado, só passar um centímetro mais ou menos acima do frango. Não é para encher o tacho de água e deixar refogar assim, cozer. Não. Tem que ser bem refogado em pouca água. E depois, quando estiver cozido, vocês vão picar com um garfo e ver se está bom. Não deixar relar, porque senão depois também não tem graça nenhuma. E depois de estar pronto, refogado, cozido, vai, e temperado, não é? Vai provando, depois, vendo. Vai a juntar a água que quer para a quantidade de arroz. E depois deixa ferver um bocado e vai a juntar a massa. Em vez de ser arroz, vai ser massa. Massa de miada. Há quem gosta de miada, há quem gosta daquela cortada, como vocês quiserem. Mas em preferência é miada. Então, depois dela estar cozida, não é? Mais ou menos, como se fosse o arroz, vocês vão juntar a massa e depois juntá-lo o sangue, depois dela estar mais ou menos cozida, não deixar relar. Deixam depois ferver um bocado, depois de juntar o sangue, deixam ferver um bom bocado e juntam o sangue a gosto, com o vinagre a gosto. Querem mais vinagre, deitam mais vinagre. Querem menos vinagre, põe menos vinagre. E aí está uma massa de cabidela. Ora então, muito obrigado por estar na companhia da Rádio Arcancel para ouvir estas boas receitas. Ora então, podem experimentar, que é uma maravilha. Ora, que haja saúde e a graça de Deus para quando estiver a comer. E então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Ora, fiquem bem, até já. Agora eu gosto de ti, ai eu de ti gosto. apesar não de estarmos em noite, podemos experimentar e o amor vem depois. Não caio nessa armadilha, eu sou muito calejada. O homem é o vilão, foi muita mulher enganada. Não, foi. Pois é, pois é. Ora então, vamos continuar, eu sou um bocadinho teimosa, vamos continuar a ver se conseguimos escutar o nosso Joaquim Sena. Querida mãe, eu te agradeço. Para todas as mães, que no domingo foi o dia das mães, ora então, vamos ficar com o nosso Joaquim Sena. Querida mãe, eu te agradeço. É de Maria Antónia, do seu filho. Ora então, para todas as mães do mundo. Ora então, vamos escutar. Até já. Vens e acalmas a dor. Não há ninguém La FM en couleur. En couleur. Visitei, ai que alegria! Eu quero

como eu chorei. Dizer adeus, tu vais en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com gente. Fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. São José da Soleira, fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco cheio para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, a brincar na tigela. Quatro paredes caiadas, horas e 48 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória que é Carlos Reis, o Bira de Faf, que é de parte de Manuel, Sr. Manuel Pinheiro, para sua esposa, todos seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhecem por os quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com Carlos Pires, o Bira de Faf. Até já. Ai, é belo o meu cantinho, é cidade. Muito bem. Ora, estou quase na minha reta final. Ora, então, vou ficar mais uma dedicatória de parte de Maria Pereira para todo o auditório, para todos os animadores e para seu marido, seus filhos, seus netos. Vamos ficar então aqui com Toniche Zumba na Caneca. Toca a zumbar. Vá lá. Até já. Vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, muito bem. Então vamos, é da minha parte, para todo o auditório, para Manu de Arujo, para todos os animadores da Rádio Arcanciel, para o seu patrão, que está sempre à escuta da nossa Rádio Arcanciel, e para todas as colegas de trabalho, para o seu marido e para todas as pessoas amigas. Ora então, vamos escutar Maria Lisboa. Até já. Não sou assim. Para ti. Muito bem, ora então, assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado, comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e uma continuação de uma boa tarde de quarta-feira e uma continuação de uma boa semana e um bom fim de semana e para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição sempre para vocês, que estão ligados à Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Ora então, aqui vos deixo com a RTP Internacional para ouvirem as notícias de Portugal. Ora então, tenham cuidado com o calor, porque ele anda a ameaçar-nos aqui em França, pelo menos. Em Portugal é muito vento, muita chuva, trevoadas, e é assim que está o nosso tempo. Está tudo descontrolado, mas pronto, Deus quer assim. Ora então, me despeço com um beijinho muito grande de saúde, paz e amor para todos vocês. Até para a semana, se Deus quiser. Mel encontrou Tony numa velha lataria. Duas bolas de Berlim com creme e só que arrefecia. Ele falou-lhe de um presente bom e de um futuro. Escondeu tudo o que pudesse para ser decepcionante. Mais tarde na pensão chamou-lhe sua mulher. Seria ela orientar o negócio do aluguel. Tony tinha todas as qualidades. Está agarrada ao seu saxofone. A namorada lhe com os pés do telefone. Ele encontrou inspiração numa notícia de jornal acerca de uma mulher que foi levada a tribunal por ter assassinado uma criança recém-nascida. Mas o juiz era um homem que pesava muito a vida. E a pena foi agravada por tudo se ter passado. Ladeado da noite. Entre internacional. Longe da vista, perto do coração.